As selvas te deram nas noites teus ritmos bárbaros, e os negros trouxeram de longe reservas de pranto. Os brancos falaram de amor em suas canções, e dessa mistura de vozes nasceu o teu canto. Mas agora